Boa noite, sejam bem-vindos a Altomar. Cá estamos para mais uma viagem. Esta semana vamos navegar principalmente pelos anos 90 e o rock alternativo da época, dando especial realce ao movimento que aconteceu em Seattle nessa época, que acabou por ser uma das cenas musicais mais reconhecíveis, arriscar-me-ia a dizer até das mais influentes, ficou conhecida pelo nome de grandes. Os Alice in Chains eram uma dessas bandas e uma das peças-chave do grandes. É por eles que vamos começar. Vamos viajar até 92, ouvir esta poderosíssima Wood, lançada no álbum Dirt dos Alice in Chains. Esta semana começamos a todo gás. Aproveitem. Wayne Staley na voz, uma das melhores que alguma vez existiram, na minha sincera opinião. A versatilidade que passava nas músicas e o sentimento que transmitia não me parece que se fossem normais para quem quer que seja. Vamos continuar por Gigantes de Seattle, ouvir os Soundgarden. Música de 96, do álbum Burden in My Hand. Vamos ouvir. Just Música dos Soundgarden, voz de Chris Cornell, ele que faleceu o ano passado, uma das figuras maiores do Grandes, com um fim bastante trágico, assim como outros vocalistas desta cena que aconteceu em Seattle. Vamos continuar a viagem, vamos ouvir Stone Temple Pilots com a música Interstate Love Song. Scott Weiland, o vocalista, outro exemplo de vocalistas com fins trágicos. Eles que tiveram bastante tempo parados, mas bastante por causa de problemas do vocalista com drogas. Vamos ouvir Interstate Love Song. Foram os Stone Temple Pilots com música de 94. Vamos agora ouvir uma banda menos conhecida um pouco e mais característica por música acústica e menos por distorção das guitarras ou voz ou raiva das vozes do vocalista, como era típico no Grandes, mas também eles tiveram sucesso nos anos 90 em Seattle e por isso merecem a categoria de Grandes. Vamos ouvir Blind Melon com a música Change. Com tão boa letra, música dos Blind Melon, vamos ouvir. I don't feel the sun's coming out today. Staying in, it's gonna find another way. Yeah, yeah. As I sit here in this misery, I don't think I'll ever know, Lord, seen the sun from here. Doors I fade away. They'll all look at me and say, they'll say, hey, look at him, I'll never live that way, that's okay, it's just a fresh change. Blind Melon, uma das bandas mais singulares a sair dos anos 90 e de Seattle, e também uma das bandas que mais gosto desse tempo. Vale bastante a pena explorar o pouco trabalho que ficou dos Blind Melon, eles que também, o vocalista também faleceu em uma idade bastante nova. Vamos ouvir Mark Lanegan agora, ou melhor, a sua banda original, Screaming Trees. Vamos ouvir Dollar Bill. Oh, No one should desert ya. That's all I seem to be. I gotta tell ya goodbye, mama. We're taking this too far. Been trying to tell you what's going on. Something to me, Mother Mary said, told I didn't need it. Goodbye, Mama. I've taken this too far. Been gone. Foram os Screaming Trees e a inconfundível voz de Mark Lanegan. Por falar em vozes inconfundíveis, vamos ouvir uns tais de Pearl Jam, música de 92 chamada Breath, lançada para o filme Singles. Começa assim. Thank you. Música dos Pearl Jam, eles que provavelmente são a banda do grunge que mais sucesso acabou por ter a longo termo. Vamos então ouvir os Mother Love Bone, que começaram em 87, ainda antes do grunge propriamente dito se ter instalado. Eles que tinham dois membros dos futuros Pearl Jam, Jeff Ament e Stone Gossard, baixista e guitarrista secundário, respectivamente. Vamos ouvir então Cloud Dancer, Crown of Thorns, lançado no primeiro e único álbum que os Mother Love Bone viriam a lançar. It's the kind that leads me. Motherwell Bone com esta Quo Dancer Crown of Thorns está presente no seu primeiro e único álbum. Foi lançado em 1990 e o vocalista morreu poucos dias antes desse lançamento. Eles que foram uma das bandas precursoras do grunge e que acabaram por abrir caminho para outras bandas como, por exemplo, os Nirvana, que vamos ouvir agora. Eles que são responsáveis por, de facto, ter posto este movimento, entre aspas, no mainstream. Vamos ouvir a música Drain You, de Nevermind. One baby to another says I'm lucky to meet you. I'm down. Passing back and forth, in our passing. Continuando a falar de influências, vamos ouvir aqueles que possivelmente. Continuando a falar de influências, vamos ouvir Pixies com um álbum que acaba por abrir portas não só ao grandes, mas também um pouco a todo o rock alternativo dos anos 90. Era o primeiro álbum dessa banda, chamava-se Surfer Rosa. Vamos ouvir aqui Bone Machine, música que faz perceber. Vamos ouvir aqui Bone Machine, música que permite perceber o porquê de Kurt Cobain nos ter como influências claras. Nota-se bastante as parecenças. Vamos ouvir. Vamos então ouvir outra banda que também bastante importante neste começo do Grandes. Depois de Mother Love Bone terem acabado, como já referi, Andrew Wood tinha morrido. O resto dos membros dessa banda juntaram-se para continuar a fazer música. Chris Cornell juntou-se a eles e assim surgiram os Temple of the Dog, que também apenas lançaram um álbum. Depois Chris Cornell continuou a sua carreira com os Soundgarden, e os restantes Temple of the Dog viriam a formar o que conhecemos agora como os Pearl Jam. Vamos ouvir então uma música desse único álbum lançado dos Temple of the Dog, chama-se Say Hello to Heaven. these words down for you. With the pages of friends, there's all the things we'll never do. Here's the blood of the candle, and I'll put you to bed. Since you can't say to me now how the dogs broke your bone, there's just one thing left to be said. Say, Lord, heaven, to heaven, yeah. Say, Lord, heaven, to heaven. Álbum na altura feito em homenagem a Andrew Wood, lançado em 1990, no mesmo ano em que Andrew Wood morreu. Vamos agora ouvir outra música desse mesmo álbum, aqui já em colaboração com Eddie Vedder, lançado no mesmíssimo álbum, música Hunger Strike. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. Blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Yeah. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can't feed on the power. My cup's already overfilled. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and the slaves are all working. And it's on the table, the mouths are. I'm going hungry. Estamos mesmo a acabar, vamos acabar com uma das minhas músicas preferidas, talvez de sempre, aqui em versão ao vivo dos Pearl Jam. Chama-se Immortality. Na altura ficou muito associada à morte de Kurt Cobain, simplesmente porque foi lançada no mesmo ano em que essa ocorreu, mas não tem qualquer relação, pelo menos direta, até porque foi gravada antes dessa tragédia. E vamos aqui ouvi-los em versão ao vivo, música Immortality, originalmente de 94, do álbum Vitalogy. É assim que acabamos a emissão esta semana. Para a semana estamos cá de novo. Apareçam também. Vamos cá com os Pearl Jam. Public show swept out through the cracks beneath the door.